Alô, gatinha, sou eu o teu idolatrado. Eu penso seriamente no nosso amor. Estou apaixonado, quero te ver. Eu preciso de você, meu amor. Falaram para mim assim que você melhorou depois que se mudou da zona norte para a zona sul. Agora dizem que você não é mais como antes. Falaram que no bairro onde você reside houve uma eleição para vice. E lhe apresentaram como atualidade. E você venceu Miss Localidade. Esse telefonema é pra mim o inteiro viver. E você também é amor, a minha eterna pequena. O amor nos envolve, querida, toda sensual, razão da minha própria vida. Alô, gatinha, sou eu o teu idolatrado. Eu penso seriamente no nosso amor. Estou apaixonado, quero te ver. Eu preciso de você, meu amor. Falaram para mim assim que você melhorou depois que se mudou da zona norte para a zona sul. E agora dizem que você não é mais como antes. Falaram que no bairro onde você reside houve uma eleição para miss. E me apresentaram como atualidade. E você venceu Miss Localidade. Esse telefonema é pra mim o inteiro viver. E você também é amor, a minha eterna pequena. O amor nos envolve, querida, toda sensual, razão da minha própria vida. Alô, gatinha,